flight number 350. 795 no solo aos 44, dera pista à direita, chame o som 29. Gente, direita 29, aos 2, 795, boa noite. 5, boa noite, prezado aliada 490, cantando 50, 010, 021, 021, 021, 021, 021, 021, 021, 021, 021, 021, 021, nós permanece sobre vigilância dessa via, chegada com a Mediúno vai a 5 mil pés, a lixo no 021. Chalera 3, 1, 3, cuida nível 3, 4, 0, com a sua posição Adolf, acione identificação. Decolado 5, 1, controle 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5. Alerta do Ivanito continua a via para 2.3, registro 0.2 fundo, fome estabilizado na curso de 2.3. É 3.15 autorizado por ele, ótimo. Ótimo, a 3 é na frente. 2.7.2.1 na visão pela CNF. Nível 7.2, mantém nível 190 com a sua posição de 2, acione a identificação. Aqui a 90, qual a descida? 2.7.3. Palestra de Vigilância, 273, Rua Flores Bonelli, desça para 5.000, ajuste no 021. Bonelli, 5.000, ajuste no 021, 2.7.3. Terra, por quê? Terra, Marcelo. Negativo, vou até a terceira chegada. Vai, vai, vai, vai, vai. Chegada 6313, continua a via para 2.3, ajuste no 021, inicia a sua velocidade para 1.90 mais. 3-4-3-7-7-7-7 da frente, emissor de som para aproximação, autorizado a ler, conforme estabilizado, a chanelha 3-1-3. Conduzindo, chanelha 3-1-3, vai reportar estabilizado. 3-8-1-5, chame o centro Recife, frequência 1-2-3-8-0, caso negativo 1-2-8-3-5. Na conta do Nau S 190 da Azul, aliás, Matheus, para não passar isso lá. O Nau S mais ou menos tem condições de decolagem antes do dia 5 atualizado? Direito via Foxtrot, chama o céu 219, liberar a pista. Libra via Foxtrot 29, rapaz, do Corpo 29, já, na Zé, com a luz. Red 1 para 2000 pés, o bicho no 031, informe localizador. Teste via para 2000 pés, reporta bem rápido, 2273. Imediato, sem parada, 3, tem autorizado pista 10, versão 50 graus, 109. 3 de posta, 107, 63, 93. 10, 96, decolado a 06, controle 120, decimal 80. 2080. Sala 09, direita Fox Fashion 21, verso 9. 219, Sandro Roski, diz Alta Pista 2783. Diz Alta 2783. Flash Alert, Sinatura Salvador, frequência 1,8 do sinal 900, azul 2782. Com a Terra Turbo, 1,895, azul 2782, vou lá. Salvador, boa noite, azul 2782, final da pista 1,0. Boa noite, azul 2782, trânsito na estrada, pode ir até abaixar para lá. Boa noite, Sonolado 73, monitorador no zero, visual, contrato, nominal. 973, autorizado a linha e manter, pistão zero. A linha mantém, autorizado zero, 973. Bahia 4235. Passou a identificação. Desenho 4219-2793. Sala posição 2, cruzou 280, descida até 4.3 via, chegando a ponta, ajuste a 0.2 por não. É negativo, vai descer via, chegando a ponta, 4.235. A velocidade está liberada. 7-3-4-1-9, chama o controle, frequência 120-8. 20-8-9-7-3. Salvador, bom, bom, 9-7-3, decolado. Bom, 9-7-3, via saída São Rua, sessão de 3-6-0, de baixo para o terceiro. São Rua, 3-6-0, 9-7-3, quando possível, eu dou o pulo. Pode valer, Leda ou Doco? Eu já estou de Leda. Leda, 973. Autorizado nível 340, 973. 340 restrito ao 973. 220, clear, line up and take off, runway 0, it is 180 degrees, 10 knots, Kinesh 1021. 1021, clear to line up and take off on runway 10, American 230. Sim, continua via para 2000 pés, a gente é o 021 autorizado, alerta, forma estabilizada. 2000 pés autorizado, reportaria forma estabilizada para o senhor. Continua via para 2000 pés autorizado, alerta. está tudo exato, 4235 da Azul. Escuta essa marca dos pernas, chega a torre em 118, decimal 9, senhor. 1895, boa noite. Torre Salvador, uma boa noite ao 4235 da Azul, estabilizado, passando Índia Serra. Azul 4265, tráfego avistado, cheque tem de pouso, vento 150 graus, 129, altímetro 0, 21, localizado 50. Teve pouso, baixado e travado, 10 na pista, 4235 da Azul.